Este é o episódio 85 do Tetanio Injeção. O convidado é, pela segunda semana seguida, alguém que esteve ligado à refrigeração sistema, o condutor, que já tinha sido convidado do episódio 19,5, que tinha saído com um som ainda pior do que o habitual. Falei com ele ontem. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem fazerem like na página do Facebook. E é isto. Um gajo chama-te princesito, não chega até aqui. Essa é uma tipo lenda que é aquelas mulheres que tocam batuque, aqueles batuques. Só as mulheres é que cantam. Uhum. E ele é o único gajo que canta, okay. Que está autorizado até para mulheres para cantar. E o gajo é uma personagem. Eu tento já pus a gravar. Não apanha aquela coisa, põe só a explicação de que estás a trabalhar com a Sara Tavares. Yeah. Ah, já está a gravar? Já está a gravar. Foda-se, vais-me matar no momento dessa música. Não, a música não vai sair, obviamente. Vamos ver ao vivo. Achas que sim? Fogo. Está gravado, mas não, está-se bem. Não vai sair, obviamente. Está-se bem. Vai sair tudo o que vem a seguir. A conversa. Entretanto, reparei que tu és a única pessoa que eu conheço, pelo menos, que admita. Tu não admitiste, mas tu ainda usas o Winamp. Foda-se, claro, o Winamp é o melhor, mano. O Winamp era incrível, só que eu uso Mac, e, tipo, mas eu não conheço ninguém que use hoje o Winamp. Epá, eu por acaso apanhei o bode Sátima, temos ele também usa o Winamp. É bem engraçado. Mas já, o Winamp não é para Mac. Mas o Winamp, aquilo não mudou nada. Eu mantive mesmo o mais antigo todos, eu não quero o novo, não vai à net. Há um novo? Há um novo que fica já a fazer cenas, vai à net, comunica com não sei quem. Este mesmo carrega as play e ele abre. É bem simples, ele é fixe. Yeah, e mesmo para ouvir rádio também usei durante um tempo, é porreiro. Ah, ele ouvia esse rádio em streaming aqui. Exatamente, isso dava perfeitamente, nunca deu nenhum problema. O Winamp era bem fixe. Depois tinha o gajo que dizia... Winamp, it really whips the llama's ass. Exatamente. Isto é a pior imitação do mundo, mas sim. Mas existe, é válido. Era... Eu curto um template, ter um software que abre logo. No Mac eu uso o VLC. Sim. Não tenho muitas mais hipóteses. Ouvir música no VLC nunca curti. É pá, não. Eu uso o iTunes porque. Não, pá, pronto. O iTunes dá muita volta, por favor. Detesto a cena de ele me organizar as músicas. Sim. Eu tenho a minha forma, não preciso que ele mexa no. Houve uma altura em que eu tentei organizar, quando eu usava o Winamp, tentei organizar no Winamp a música. Pá, e não estava nada bem. Também não conto, mas pronto, agora o iTunes é tipo imposto e obriga. Obriga-te. Dá para desligar nas definições. Sim, mas obriga-te a usar a música organizada. Mas entendo. Pronto, olha, rendi-me. Já está. Mas ainda não tinha. Pá, já. VLC, eu uso VLC para ouvir. Não como é que. Sem dúvida. E portanto, estavas a mostrar essa cena que fizeste, pensada? Sim, estava a mostrar. Ela quando começou a trabalhar no disco novo. Quando nós anunciamos o fim do buraco, ela começou a falar comigo, que tinha algumas cenas que queria desenvolver. Primeiro de um projeto que ela estava a trabalhar, que é da Rita Seide, que é uma menina que teve no The Voice, acho eu. Sim, e concorreu ao festival da canção. Da canção com a música de Lisboa, né? Sim, que era a letra do Calaf, não é? Exatamente. Pá, e ela veio cá com o projeto da Rita, e pá, eu trabalhei o projeto todo da Rita, fizemos 5 músicas, se não me engano. 5 ou 6 músicas fizemos. Eu também brevemente deve estar para sair já, né? Fizemos 5 músicas já. E a gente também. Já tínhamos estado em estúdio com Buraca, né? Mas nunca tínhamos estado só os dois em estúdio. E acho que ela gostou do ambiente aqui do mundo. Mas o single que saiu tem mão tua? Ela também, trabalhou uma parte das cenas que ela viu cá, fez o baixo cá, uma parte do baixo foi feito cá. Não trabalhei mais porque a música tinha já muito. Já havia muita gente que tinha trabalhado na música, não, pá, não era só mais um. Mas entretanto estou a trabalhar em outros 3 ou 4 do próximo, né, do disco dela. Com aquilo que estavas a ouvir ali um bocadinho. Yeah. Está fixe, acho que ela está com. Gostei. Acho que ela está com uma visão fixe, tem uma visão boa, interessante, não aquele world music de sempre. Está uma coisa bonita, está giro. E o Coisas Bonitas, que é o single dela, é um bocado a prova disso, né? Nem esperava nunca ouvir um tema da Sara Tavares com pads e pianos de João Gomes e produção do Kid Gomes, né? Yeah. Ali pelo meio. É fixe, fazer uma boa, uma cantora excepcional. Nós estamos alguns na linha de Sintra, não sei se queres dizer. No teu estúdio, no Mocubico. Aqui em Massamá. Ah, pronto, Massamá, pronto. Alguns estava a tentar ser menos específico. Estamos aqui alguns na linha de Sintra, no Mocubico. Que já deixou de ser no Mocubico. Agora é um estúdio mesmo fora do Mocubico. Há um ano, certo? Eu estou cá há um ano. No ano que estou cá. Fiz, estamos a crescer pouco a pouco. Trabalhar com um pessoal bué da variado. Tipo quem? Olha, neste momento vou começar a trabalhar no próximo disco do Jimmy, que é uma coisa que já estava para acontecer há muito tempo. Isto é para as pessoas, porque nós estivemos a falar dele. É verdade. Não dele, mas de... dos miúdos da Wet. Sim, do Jimmy P, estou a trabalhar com o Wet Bad Gang. Estou a trabalhar também com um rapper angolano chamado Nuncho, que está a ser introduzido também cá no mercado português. É da margem sul, mas tem uma parte da carreira lançada em Angola. Depois tenho tido a sorte de estar a trabalhar também, começar a trabalhar com a Celda, que é uma artista angolana que eu já acompanho há muito tempo. Pai, de resto é um bocadinho de tudo, é como sempre, né? Sempre há música por todos os lados a ficar. Tive a sorte de ser convidado agora para fazer uma coisa com o Dino. Dino de Santiago. Que vai fazer um... Isto é para as pessoas, não é? Mas sim, pá, basicamente tentado a explorar um bocado mais este universo destes jovens que estão a fazer o movimento. Mas tu começaste a virar-te mais para coisas quando percebeste que o buraco ia parar? Ou... Não, assim, sempre houve muita procura, ou seja, tipo, desde sempre fizeste coisas? Sempre houve muita procura. Eu é que, pá, não tinha muito tempo. Acho que a cena de buraco era uma cena que ocupava-me mentalmente algum tempo. Um tempo grande, né? E desde o momento em que decidimos terminar, que eu comecei a responder mais e-mails, por assim dizer, e a mostrar às pessoas mais disponibilidade, e por isso tentar receber mais pessoas que já queriam trabalhar algum tempo, né? Não, mas quando decidiste, tipo, por exemplo, vir para aqui, que tu dizes que foi quase um ano, e já era para ir? Já. Não, decidi vir para cá porque precisava mesmo de ter um espaço para receber pessoas. Sim. Já não estava a dar para ser em casa. Já fiz o Valeta em casa, já fiz a Eva Rap Diva em casa, já fiz um álbum com Força Suprema em casa, já precisava de um sítio meio que eu pudesse tratar isto como trabalho, né? Chegar às 9h30, sair às 5h, 6h da tarde, ter as cenas equilibradas. E tem corrido bem, estou contente. É um sítio bem. Apesar de estarmos dentro de uma garagem, tem janelas e... Janela! Tens ligação à rua, fazes uma... Janela, ligação! 7 dias e tal. Encontrei aqui um espaço muito porreiro, muito fixe. Estava tipo à espera de ser só uma garagem, tipo... Tem que foado ou não? Tem tudo, casa de banho, cozinha, de tudo. Tem esforço e tem isso aqui. Fixe. O homem quer vir cá dormir, então vamos já se instalar aqui. Isso é confortável. É fixe a cena, dá. Já dormiste aqui? Não. Já tive trabalhos até bem tarde, mas não dormi cá. Nunca dormi cá. Tive aquele trabalho até as 4 da manhã. Não, mas tu quando decidiste vir para aqui já sabias que o buraco ia parar? Ou... Não, eu tive a procura de um sítio para montar o estúdio. Vontade de montar o estúdio já vinha de antes disso? Não, já vinha de antes. Pá, sei que é um bocado complicado tipo, equilibrar esta vida de ter um estúdio e fazer com que exista trabalho constante para poder pagar as coisas. Estava à procura de um sítio que não tivesse uma porta para a rua, que eu pudesse me isolar um bocado do movimento constante das coisas. E um amigo meu que me trouxe cá, tinha aqui um estúdio dele montado, pá, e basicamente começamos a trabalhar e ele percebeu que, pá, que se juntássemos forças tipo, num único nome as coisas iam correr melhor. E neste momento estávamos dois cá. Depois descobrimos afinal que já tínhamos feito muita coisa em comum. E ele é bem mais virado para o lado da Kizomba e do lado tradicional da música. Pode dizer o nome deles, não? Não, sim, são Nilson Lopes. Eu encontrei ele cá e basicamente juntámos, sabe? O Mocubico tem já uma série de elementos. Tu disseste que eram 12? Sim, temos 12 produtores, né? Produtores, 12. Agora temos mais 2 ou 3, né? Eu tinha recebido um mail com mais coisas novas. Okay. E basicamente é o que, como eu sempre disse, é um management de produtores, né? O pessoal envia as ideias e e nós vamos direcionando para os artistas. Pá, e é engraçado, acho que o pessoal sente-se à vontade para mandar coisas, olha, para mestre, estás à vontade, não. Eu gostava de conseguir chegar a esta pessoa. E é fixe, as pessoas vão passando por cá pouco a pouco, né? Vai havendo ali uma ligação fixe. Pá, aconteceu com o Plutónio, está acontecendo pouco a pouco com vários artistas, é fixe. E paraste de fazer, tipo, concertos, por exemplo? Já não... Sim, parei de fazer concertos, acho que era importante chegar aqui a uma... Pá, não faz muito sentido para mim me atirar num projeto que não sinta que tem cabeça, tronco e membros, né? Acho que voltei a reativar aqui reviver o bichinho da Ngongwenya, que era uma coisa que eu queria ter a possibilidade de apresentar mais ao público português e não tive no último dia. É um grupo que se apresentou uma vez ao vivo, não é? Uma vez. Eu não fui. Apresentamos uma vez ao vivo todos cá em Portugal e outra vez ao vivo em Angola, todos. Okay. Yeah. Ou seja, comigo lá. Sempre foi à parte. Eu lembro de não ir, tipo, pensar, não, está a acontecer outra vez. Vai bem. Uhum. Foi. Yeah, mas começamos a trabalhar agora o disco. Estamos a trabalhar já há algum tempo. Pá, faltavam alguns elementos que eu estava a gostar de encontrar. Mas já acertei aqui. Elementos em que sentido? Normalmente eu quando penso no disco, eu penso sempre no todo, né? Como é que vai ser apresentado ao vivo, como é que vai ser a capa, como é que vão ser os vídeos, qual é o tipo de conceito que vamos abordar desta vez, porque os discos são todos um bocado diferentes nesse sentido. Noticiário, escola, etc. Exato. E neste novo disco vamos fechar esta trilogia do conjunto da escola, das miúdos, vamos fechar um bocado esta trilogia. Eu queria muito... Para pegar num ponto assim fulcral, agora não posso dizer, sim, para voltar a revelar aqui as coisas. Claro. Pá, e estava difícil, mas já damos aqui um kickstart e pá, queria muito que fosse um disco tocado, né? Um disco com menos samples, mais tocado. Tens aqui na sala ao lado umas quantas guitarras? Já, tem umas guitarras, já tem ali dentro uns batuques e tudo. Então a cena agora eu encontrei ali um grupo de 3 ou 4 músicos que eu me sinto confortável para começar a desenvolver. As ideias, ou seja, eu começo na base do sampling, toco o meu mal tocado do que for, pá, e chamo os músicos para me ajudarem a desenvolver, ou seja, vamos ter trabalhar um disco não é mais música. Rap com solos. Isso aqui se existe, já. Ok. E este é tu, Ngongwenya, este é tu que produzes, nenhum deles tem... Não, o Leonardo Guti também produz. Sim. Mas mesmo no grupo, ele... O Leonardo Wood dentro do grupo nunca produziu porque muitas das vezes, como sou eu que acabo por idealizar o caminho todo da coisa, acaba por ser mais simples para mim enviar-lhe, tipo, olha, tenho aqui 30 temas, 30 beats novos, e envio, e eles vão criando logo em cima daquilo. É uma metodologia um bocado diferente da minha atualmente, mas que é assim que funciona. Mas o Leonardo é um bom produtor, produziu muitas coisas no álbum do Keita Mayanda e já vai pelo seu terceiro álbum. Eu tinha essa ideia, não tinha ideia de produzir em Ngongwenya. Não, Ngongwenya nunca aconteceu, mas neste disco vai acontecer, certeza, porque ele está a tocar muito bem piano, desenvolveu muito nessa área e está a cantar muito bem. Só vai ser mais explorado aí nesse lado. E são vocês os três? Somos os três. Não? Assim, o Kappa foi o nosso copiloto sempre, né? E foi sempre quem nos ajudou a introduzir o disco no mercado angolano. Que ele tem uma editora underground que é a Master Kappa Produções. E ele na Master Kappa sempre ajudou ali a introduzir música alternativa no mercado de rap angolano. Ele sempre foi o nosso condutor nesse sentido lá em Angola. Acho que não faz muito sentido, para mim não faz muito sentido não ter ele a fazer parte do nosso coletivo do disco. Sim. Mas também entendo que nesta altura se calhar esteja muito ocupado com outro tipo de trabalho. Está um bocadinho. Está com as mãos em muita coisa. Pode ser que não aconteça com ele. Vamos ver. Não quero estar a tirar aqui nada. Sim. Vamos ver. Então, assim, somos os três e o capa ali mesmo lá. Sim. Estavas a dizer um rap um bocado mais alternativo dentro de. Música mais alternativa dentro do rap angolano? Sim, Diz, o que é que querias perguntar? Não, a cena de produção de Ngonguenha não é. Não tem muitos pontos de contato, pelo menos a malha que me estavas a mostrar agora do Wet Wet Gang que estiveste a fazer, e não tem assim tantos pontos de contato com as cenas que fazias com o Braca. É uma coisa mais samplada de maneira mais orgânica, menos eletrónica, etc. Pá, ainda sim, se mantém essa coisa. Mas não é, eu acho que quando eu te falei do alternativo, nesse sentido, não tinha a ver com isso. Tem a ver com a linguagem, a mensagem, o tipo de... Acho que tem um bocado a ver com a própria textura musical, o próprio universo que a gente, tipo... O universo em que a gente comunica é um universo que acho que em Angola já quase não existe. Os samples de música angolana são samples que já vêm a ser usados por muitos artistas. Sei lá, os Calibrados têm samples de música angolana no primeiro disco deles. Não é por aí. Acho que os Zona 5 também. Eu não estou a dizer samples. Não, é uma coisa não tão eletrónica. Entendo, mas lá também temos. Sim. Também temos pessoal a fazer isso. Não, eu estava a pegar nisso para te perguntar se continuaria a ser nessa onda. Sim, eu acho que não tem como. Não é Ngonguenha Trap. Não é Ngonguenha Trap. Nem tem como ser Ngonguenha Trap. Acho que seria um erro total da nossa parte tentar. Não que seja mal o Trap, tentar. Só... Mas não faz. Nada contra acho trap, que não faz... nada contra. É preciso dizer. Não faz sentido. Esta conversa às vezes pode vir de parecer de tipo trap horrível, não sei o quê. Não, só. Eu até tenho amigos que são do trap. Sim. Anda contra. Não. Acho que continua naquela nossa onda. Acho que vai ser interessante ver a reação das pessoas. Também eu tento não pôr um peso ou uma carga em cima de nós ou de mim. Agora vou ter que fazer uma coisa que vai rebentar as canal, tipo, fazer aquilo que eu sinto tem que ser feito agora. Sim. Para ponto final, quem não gostar de ouvir rap com solos, agasar, tem muitos discos para ouvir. Estavas a dizer que continuando essa conversa dos samples de música angolana, ainda se faz muito? Acho que tem havido assim uma... Acho que desde que... Tirando aqueles projetos, tipo aquela cena do Dimars, o... Sim, acho que cá em Portugal, honestamente, acho que nunca foi uma linha que foi muito seguida. Tem isso? Nunca, tem essa cena do Dimars. Há Batida. Tens Batida, mas é outro tipo, outra dinâmica. Sim. De sampling, né? Sim, e não é vital para o rap. Eu já ganhei alguns prémios com essa cena de samples de música angolana. Agora já ganhei pelo menos uns 3. Acho que tem um bocado a ver com epá, tem um bocado a ver com um produtor. Eu acredito que se calhar desde um sample de música angolana ou aquilo, ele vai fazer um beat mais jazz swingado, meio J Dilla, meio tudo o planeta do mundo. E no entanto, sinto também que há uma, existe aquela limitação do hip hop ser sempre a primeira via de... Ou seja, quando uma pessoa produz música, as referências têm tipo prateleiras. Há uma primeira referência, uma segunda referência, uma terceira referência. Eu acho que os produtores têm o hip-hop como primeira referência. Raramente têm a música africana como primeira referência e depois é que vem o hip-hop. Isso acaba por se reproduzir na música que se cria também, né? Tipo, sei lá, às vezes eu tenho a impressão que o Timbaland, que nunca teve em África, só mais africano do que um monte de produtores de hip-hop africano. Não sei se eu quero dizer. Sim. Essas dinâmicas de até aquela cena recente, a que voltou agora, daquele processo do Big Pimp e do Jay-Z. Aquilo é um sample de... Eu não sei se é de música indiana, se é uma artista indiana. Já não sei, posso estar completamente errado do país dela. Eu acho que é mesmo uma artista que processou na altura e aquilo ficou tipo de molho e agora voltou em força o coisa porque aquilo não é acreditado e não foi licenciado nem nada. Eu acho que aquilo foi retocado, não é sample, acho que é retocado de alguma maneira. Posso também estar errado nisso. Mas voltou agora, tipo, o processo está mesmo em força e eles provavelmente vão ter de pagar alguma coisa. Eu acho que é um bocado a ver, se calhar, com isso que eu estou a dizer. É mais uma questão tipo de layering, a forma como se faz o... como se faz a dinâmica mental do que tem a ver com a produção. Eu acho que se a tua referência principal, das bases de hip hop era o funk, né? Sim. E os breaks de funk, os breaks de... E o disco? O disco, né? Acho que o Get Down, né? É o nome da série, acho que o Get Down acaba por explicar um bocado esse processo. Pai, fixe, acho que ali é um bocado utangiano, né? Tem ali umas cenas muito... Porque aquela ligação com eles chamam-se Shaolin Fantastic. Sim, sim, é um bocado. Mas é engraçado. Esse universo. Mas é uma série engraçada, acho que puxa bem ali a importância também que teve a comunidade latina no meio da coisa. Sim, né? Sim. Para descobrir recentemente, saiu a notícia, aquilo quando havia rumores que aquilo era a série mais cara de sempre na Netflix, e saiu o valor por episódio. Sabes quanto é que é? Não. Pá, é ainda mais alto do que... Eu nunca tinha visto um valor tão alto. Do que o Game of Thrones. Game of Thrones custa tipo à volta de 8, 10 milhões, acho eu, que eu depois fui ver. Aquela porcaria custa 16 milhões por episódio. What the fuck? Mas eles fazem também poucos. E é aquela coisa, tipo o gajo, o criador daquilo, o Baz Luhrmann, ele é um criador australiano. Pá, o gajo está tipo 5 anos a trabalhar naquilo. E aí, eu acho que isso aumenta muito o valor do yeah, no fogo. Mas é pronto, mas como eu estava a dizer, tem a ver com... Sim, sim. Com sei lá, acho que nunca ninguém tentou reproduzir dentro do hip-hop o tipo de drums ou o tipo de percussão, por exemplo, usado por Fela Kuti, da cena do Afrobeat. Tentar que isso soasse a hip-hop. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu alguém tipo pegar e dizer, olha... Eu gosto da música de Cabo Verde, tradicional de Cabo Verde. Sim, vou pegar tipo na cena percussiva, e fazer com que isso soe hip hop. Ou seja, esse layering acaba fazendo com que os produtores, a produção tenha um tipo muito específico de trabalho. Eu sinto que cá em Portugal não temos muito essa approach, né? Mas graças a Deus o hip hop português está numa fase fantástica, que finalmente consegue haver espaço para tudo. Mas tu tentas fazer isso? Estás a dizer? Eu acho que quando faço as cenas da Mongwen, é mais ou menos assim que eu vou-me guiando. Eu tento não me focar, ou seja, para hip hop, mas é Angola, tem que ter ali uma alma angolana sempre. Mas isso... E não faz sentido que seja de outra maneira. Tanto que se fosse a ver bem, o disco não tem propriamente. Não é um disco boom bap. Yeah. Não é muito bem boom bap. Às vezes eu pego numa conga e faço a conga de tarola porque naquele tempo eu quero ouvir uma coisa alta naquele tempo para fazer sentido para a emissora boom bap na minha cabeça, mas podia não estar. É a minha metodologia, se calhar não é dos outros. Mas mesmo as referências, todas as vossas referências são angolanas, especificamente. Sim, sim, sim, tenho referências angolanas. Acho que não tanto no mundo da bateria, daquele groove de bateria, mas muito mais na parte cantada. Não, eu digo as referências, mesmo o universo, todas as letras, tudo o que vocês dizem. Faz todo sentido, tem que ser, nem podia ser de outra maneira. Apesar de tu já não vives lá... Já não vivo lá desde 98, já faz quase 20 anos. Há quase 20 anos. 18 anos, já. É tudo a partir das tuas memórias? É tudo a partir de memórias e também muita informação, né? Eu ouço muita música, vou ouvindo muita coisa angolana, nova e antiga que vai saindo. Há sempre coisas muito interessantes. Diz aí coisas interessantes. Eu sou aquela pessoa que sempre específico. O quê? Eu acho que o angolano tem uma dose de ingenuidade misturada com falta de medo. Mesmo são essas duas. Pá, que é espetacular. Acho que isso faz com que apareçam todos os anos dois ou três artistas para que tu não estás à espera. Um ano atrás era o. Como se chama? O rapaz do Dadão, que é o. No meio de 2014, desculpa, aparece uma Quilapanga como um top de música angolana. E no meio disso tens também o hip-hop continua a crescer, cada vez com mais pessoal de novo, com referências muito fora de tudo. E tens o que eles chamam dos músicos alternativos, que não é nem kizomba, nem samba. Ou seja, não são as músicas que tocam, sim, mas que estão a vir com muita força. Será o Tótico, agora está aqui a tocar, está aqui a entrar no mercado de Portugal. para o Totti. Sim, para o Totti também. Sim. O Totti, tens o Totti, tens a Zelda, que também é uma cantora espetacular. Já tinhas dito, sim. Sim, pá, e tens muita gente, tens o Cef, que acho que é um bom exemplo assim, de uma coisa muito fora, que não nos espera quase não se encontra. Pá, tens muitos exemplos bons, tens o Constantino, pá, Angola é tipo... É só perceberes de onde é que podes ouvir a música, quem é que pode te mostrar, e acabas por perceber que tens centenas de, pá, tens dezenas de artistas a acontecer todos os anos com aquele toque de genialidade que parece só falta alguém que lhe direcione para dentro do mercado específico. Pá, e isso faz com que, pá, seja um mercado, para mim, é nutritivo. É como aqueles ultra-cereais, aqueles cereais que têm tudo dentro. Yeah. E no meio disso tens também músicos mesmo bons, sabe? Tens meninos de jovens, 19, 20 anos, pá, que tocam mesmo bem, tu sentes que aquilo que eles estão a tocar tem muita alma. Pá, por isso é que este disco também não é, estou a tentar que seja um bocado traga um bocado essa área, não viva só do sampling, né? Viva de uma cena um bocado mais orgânica. E são essas pessoas que foste buscar como banda? Não. Pá, fui buscar pessoas com quem eu me identifico. Sim. Bem em estúdio, porque às vezes há uma coisa que acontece muito, que às vezes temos um grupo de pessoas que a gente adora o som que fazem, a coisa que fazem, e as coisas não funcionam assim tão bem em estúdio. Sim. Podem ter um trabalho de trabalho em estúdio que não é muito bem à toa. Pá, e pronto, duas pessoas com quem falei e estou a comunicar isto. O João Gomes, que já participou no primeiro disco, segundo disco da Mangueia, ali em alguns temas. Tem um tema bónus que ele é que tocou. O João Gomes. Esse João Gomes. Nós estamos a fazer gestos com os dedos, como se tivesse tocado teclado. Yeah. João Gomes, de Calipo Nós, Space Boys, Orelha Negra, de tudo. João Gomes de Namora, tudo. João Gomes de tudo. O João, porque o João consegue perceber bem a linguagem. Yeah. Daqueles jazzístico angolano e daquele universo angolano. Há um guitarrista que eu gosto muito, com quem tenho trabalhado muito nos últimos tempos, que é o Gerson Marta. Que também é novo, mas tem uma... Pá, conhece bem a escola de samba e de música angolana. Pá, e obviamente tinha que trabalhar com o Duo, que é para mim uma referência em tudo e mais alguma coisa. Aquele baterista mega pro. Pá, então, acho que com eles vou conseguir... levaram um ganho ali a um nível porreiro. Pá, logicamente tenho que pensar também como é que vou reproduzir isto ao vivo, mas é para agora vou ter que me focar primeiro em fazer as músicas. Podia ser que vocês dessem tipo 3 concertos na vida. Yeah, acho terceiro concerto, pá. Pá, é sempre o mais difícil, é o terceiro concerto, né? Não, mas é... Acho que o nosso maior problema é todos terem tipo uma vida separada da música, né? O Leonardo tem uma empresa, o Keita trabalha ali, tá numa empresa de telecomunicações angolana. Pá, todos têm uma vida, todos temos filhos, todos têm uma pá, não é muito fácil tipo dizer, vou pôr isto em stand-by e vou dedicar um mês ou dois meses inteiros a fazer música. Mas sim, acho que pá, tem havido muita gente a nos bater à porta, a perguntar o que é que se passa, se está a vir, se não está a vir. Já o Rui Miguel Abreu já me pôs a corda ao pescoço várias vezes. Pá, pá, faz parte, acho que também está numa altura boa para fazer acontecer. Quando estavas a dizer que a abordagem de alguém que vem do hip-hop vai buscar coisas à música africana, como é que foi contigo? Essa abordagem. Pá, eu comecei com o básico de hip-hop estar em primeiro plano. Sim. E o Sabes Sempre em segundo. Mas a partir de... 2000. Não é a partir de quê? O que é que te fez gostar de hip-hop? E o que é que tu ouvias quando começaste a gostar de hip-hop? Bem, eu acho que... aqui também é importante perceber, se calhar, o meu bom percurso tipo musical. Eu comecei a tocar guitarra com 15 anos, não é? Sim. Estavas onde? Estava em Cuba. Em Cuba. Pá, tinha aquela ligação com músicas, aquelas baladas cubanas e bachata e não sei o quê. Isso, tu estavas onde? Estou a perguntar, porque as pessoas não sabem, tu, em Cuba, Luanda, Linha de Sintra. Tu andaste em todo lado, nasceste em Cuba. Eu nasci em Cuba, fui para Angola, vivi em Angola durante 2 anos, depois voltei para Cuba durante mais uns 3, 4 anos e depois vim cá para Portugal. Pronto, etc. Então, só para contextualizar aqui. Pronto, o quanto não sei quantas vezes deixaram contar-te isso, mas pronto. Não, mas é fixe. Sim, sim, não, não. É não estou a dizer, eu já sei. As pessoas se calhar não. Sim. Para no UDI, como é que foi? Em Cuba. Não, e há que dizer que tu não me contaste assim do nada. Todas as vezes eu perguntei-te. Não é tipo, tu estás a falar com uma pessoa e dizes, pois, porque eu nasci em Cuba, Angola, Cuba. Isto é a minha imitação tipo, que é horrível. Yeah, mas é. Dá-se bem. Yeah. Começaste a tocar aos 15 anos em Cuba. Começaste a tocar aos 15 em Cuba. Mas já desde antes que em Angola tinha uma curiosidade com o bichinho da música. Tinha assim, um teclado emprestado de um vizinho, de vez em quando. Mas que tipo de música que tu ouvias? Que música que te inspirava? Em Angola em 93, não sei o que. A primeira coisa que apareceu de hip hop em Angola foram os SSP. Ok. Apertado os meus olhos, café. E ao mesmo tempo, muito pouco tempo depois, apareceram os primeiros temas do Pensador. Quer dizer, houve logo ali aquele contraste de... O rap em português pode ter duas vertentes muito, muito diferentes. De um modo geral, aquela comunidade de rap underground sempre teve a disparar para cima dos comerciais e fazer música para festas e etc. Eu na altura queria só fazer música quando fosse possível. Tinha um amigo com um teclado caso e fui fazendo alguns instrumentais e não sei o que. Entretanto, fui para Cuba aprender a tocar guitarra. Não aquele nível extra, mas fazer aquelas notas, tocar algumas coisas e compor algumas músicas assim meio idiota de quatro linhas e repetidas. Mas tiveste aulas lá? Não? Não, tive um tio que tocava e como me ensinou-me assim o básico. E eu a partir daí fui já por ouvido, já indo apanhar outras músicas e etc. Então quando eu começo a fazer rap, já não sei quantos anos depois, em 2000, produzir rap, que aparece uma frente do Fruity Loops e percebo que é uma plataforma de produção, etc, etc. Eu percebi melhor há bocado que tinhas aí aberto o Fruity Loops. Sempre. Okay. Sempre, sempre. Ok. Sim. Em buraca também o Fruity Loops. É o Fruity okay. Loops, sim. É o Fruity Loops. E então... começo a produzir e já na altura tocava guitarra nas músicas. Nos beats. Mas o hip hop estava à frente, ou seja, era o primeiro. Ou seja, queres fazer hip hop, pões aqueles elementos de hip hop grandes, sim, e o resto fica ali meio a marinar pelo meio. Sim, tu vais buscar o resto para alimentar o hip hop. Yeah, para alimentar o hip hop. É isso, vais procurar os samples para. Pá, chegou ali uma altura, quando fiz o primeiro disco na Mongoia, em 2002, para aí, 2002, já foi em 2002 que fizemos o disco de distorção em 2004. Que eu percebi que não fazia muito sentido fazer isso. Que deveria se calhar ser ao contrário. É. Deveria estar a pôr na música africana, na percussão, no ritmo africano, o hip-hop. Passou que é complicado. Tu me explicares isso ao mundo obtuso, que era a cena do hip-hop português na altura, é um bocado difícil. O pessoal não chega até lá. E até hoje tens aquela cena do isto é muito difícil, este beat é muito raro. Ou não vou me desafiar, isto não faz sentido na minha cabeça. Houve coisas que ficaram anos a marinar aí no computador durante um bom tempo. Só fizemos o primeiro da manhã, só quando fizemos o segundo da manhã que pude pegar novamente em alguns desses. E só agora que estou a fazer o terceiro é que estou a pegar novamente nisso. É um bocado difícil explicar este mundo às pessoas. Tem acontecido pessoal que tem vindo cá à procura disso, mas quando se percebe que isto está muito mais longe com aquilo que eles querem, não conseguem, recuam, dizem, não, isto está demasiado avançado para mim, ou isto não faz nenhum sentido para mim. Pá, eu não consigo explicar isto às pessoas, está a ver? Surpreende-me pessoas tipo a Sara Tavares, que têm vindo do meio do world music, perceberem isso e acharem isso interessante. Ou seja, se calhar uma metodologia de trabalho não é a mesma em nada daquilo que as pessoas têm. Quando toca este género de afro. Afrocena, né? Não tem. Sei lá. Sembatrónico, sei lá, não me chega a dizer o nome, não dá para isto. Mas o que é que te fez começar a querer produzir no ano 2000, como estavas a dizer? Para mim não fazia sentido. Para mim deixa de fazer. Em vez de. Queres tocar guitarra ou assim? Não, eu assim, para já senti que conseguia me identificar muito mais depressa como pessoas estavam à minha volta fazendo hip hop, conseguia comunicar muito mais com eles do que fazendo outro género musical. Isso já em Lisboa? Já em Lisboa. E senti também que os orçamentos que se trabalhavam em termos de world music estavam extremamente e muitíssimo fora do meu, do meu alcance. Tipo, não ia a estudar na faculdade, a fazer o primeiro na faculdade, eu não ia comprar uma Fender, não ia, esquece. Esquece mesmo, não tá, são logo três propinas, tipo, esquece, está fora da questão. E o Fruity Loops é um programa que na altura pareceu-me já cracado, já era um programa que usei piratamente durante anos e que agora tenho a possibilidade de usar em modo sponsorship quase, né? Então não sinto que houve ali um investimento, houve uma correção de amizade, tá vendo? Não, mas tipo, o que é que tu ouvias já nessa altura? Pá, sempre ouvi música são, muito... Já são 6 anos depois de SSP e Gabriel Pensador, como eu estava a dizer, ou de 7 anos. Pá, eu nunca fui muito limitado, tipo, eu nunca passei pelo filtro do... Isto está errado, por isso é que eu... Por isso é que eu, em 2007, 2006, eu falei aos buracos do Anselmo Ralf. Tipo, eu nunca tive essa limitação Já tentei passar por isso, porque tinha um grupo de pessoas à minha volta que era limitado nesse sentido. Mas mesmo nessa altura só fazia sentido para mim o hip-hop que tivesse o extra. Tivesse aquele suminho extra. Sei lá, fazia-me sentido ouvir os I.M., a música dos I.M., de um dos gajos I.M., que é o Freeman, ele a cantar com o Khaled. Pronto. Isso é que me fazia sentido. Que tinha uma cena árabe por cima. Não era mesmo tum, tum, tish, tum, tum. Não sou mesmo fã do DJ para mim. Não é, essa, não é mesmo essa a minha cena. I'm sorry. Não curto boom bap. Epá, não curto, acho que não é a minha cena. Não é o que me. Sou mais fã do high-tech, acho que sou mais a jazz. Tem ali uns elementos mais engraçados. Gosto do Mad Lib, acho que ele passa-se da cabeça, faz o que bem queira, às vezes está em cenas espetaculares. Para gosto do Notes, agora sim destes novos produtores. Aposto que se o Melib está acordado, no espaço de tempo em que nós pusemos isto a gravar, ele já fez mais 5 vídeos. Sem dúvida. Pá, e é mais esse. Tem uma relação melhor com esse tipo de universo. Acho que uma vez daquele que me perguntou, tipo, Pete Rock ou Premier. Pá, para mim nem sequer se põe em causa, tipo, o Premier, tipo. Nem entra nessa equação, acho que é uma. Mas o Pete Rock curto. Curto. Aí é mais, próximo do jazz. É mais próximo da cena, tipo, não consigo explicar-me, tipo, sei lá. Isto é como, sei lá, Metallica ou Iron Maiden, numa cena assim de género, fica assim, tipo, direto, cada um tem o seu. Não vamos falar sobre isso, não vai haver. Mas então não gostas do Premier? Pá, não sou fã, não sou... Mas também tem essa... Estavas a distinguir do high-tech com a proximidade ao jazz, mas ele também tem. Tipo, não... Tipo, acho que é... Mas é diferente, meu. Okay. Para mim é a cena do chop, tipo, a cena do corte. O corte... Aquele corte brusco do sampling. Não uma cena que me agrada. Eu prefiro fazer uma cena melódica inteira. Prefiro que soe tudo a melodia e que depois tenha o drums por cima. E se calhar não é muito bem essa premissa que o scratching e o sampling tenham. Tá, não é a minha cena. Não é a minha cena. Eu curto tudo e depois tum. Acho que é mais por aí. Mesmo nas cenas de trap de hoje em dia. Também sou mais apologista de um certo estilo específico, do sampling, se calhar Kendrick, mais a cena Kendrick do que a cena Future. Ok. Sou mais Kendrick que Future, pá. Okay. Pronto, gostos. Só que pronto, depois tem essa parte, como vem do universo da América Latina, tipo, pá, gosto de reggaeton, gosto da cena, acho que é um universo boa da fora. Gosto da cena de Bachata, o Romeo Santos e outros gajos que o pessoal nunca ouviu falar no planeta Terra. E que então depois vai à net e tem 1 bilhão de views e nada a dizer. E rap, tipo, sei lá, já não lembro quem é que produzia o Big Pun, por exemplo, mas as cenas do Big Pun, para ti, não? Não, eu curto também, curto. Acho que naquela altura acho que ele ainda teve cena com os Trackmasters e não sei quem é aquele pessoal do com o pessoal do Puff, não sei quem é. Os, como é que se chama? Beatnuts, mas é fixe, mas os Beatnuts já eram bem mais, já tinham um uso de sample bem mais corrido do que aquela cena do Primo. O Primo tem uma cena muito específica dele, pá, não é a minha. Sim, sim, sim. I'm sorry, tipo, não é a minha cena. Tipo, se forem me perguntar um produtor que eu acho espetacular, que nem tem nada a ver com o hip-hop, que eu acho já boa avant-garde, é tipo, acho que o Loco Akansa, por exemplo, é um produtor que eu acho que é uma referência. Quem? Não sei quem. Yeah, é um produtor de música africana, world music, música africana, pá, que tem uma mistura perfeitamente o universo de hip-hop com a world music. Vai dar bem. Acho que ele produziu o segundo disco da Sara. O segundo disco da Sara. Aquilo que tem o... Mas é produtor mais nesse sentido, de trabalhar com artistas... Para aquilo só mesmo é hip-hop. Ok. Só é hip-hop, mas é world music, é tipo... Sim, sim, mas é um produtor, é uma tarefa de um produtor diferente da que seria um produtor de hip-hop que dá yeah, a yeah, yeah, pessoa pronto, por cima. Yeah. Aí trabalha com os artistas de outra maneira. De outra maneira, é. Acho que isso seria uma referência para mim. Acho que no mundo de hip-hop também temos alguns desses, mas não... Ainda não encontrei assim um link que me chamasse. Acho que, pá, tem uma referência muito grande de Angola. Pá, conheço, continuo a conhecer a cidade de Luanda, continuo a me sentir bem em casa. E até certo ponto sinto a falta de ouvir esse ambiente sonoro na música. Tá? Tipo, não sei se tu conheces o Pai Grande Poeta. O pai é um rapper angolano que vem assim de um bairro muito... castigado, vamos assim dizer. Eu acabei de dizer não com o cara, só porque isto é tão estúpido de ter lembrado que as pessoas não estão a ouvir e tu estás a reagir à minha resposta e as pessoas não ouviram. Continua. E ele, epa, o Pai Grande é. Epa, é música angolana, é... rap, boom bap, 90% das vezes, 95% das vezes. E é um discurso muito cru da realidade angolana, muito, muito cru, muito regular, básico. Pá, é um exercício interessante, aquilo representa muito uma visão daquilo que é a cidade de Luanda. Pá, não tem nada a ver com a Gongonha, que é tudo à base de sátiras, aquilo é mesmo só cru, hip hop normal, estou sentado em casa, a luz foi embora. Pois é, pá, aquilo tem uma dinâmica ali de... tristeza com uma felicidade à base de vinho, gosto sempre a falar de vinho. Pá, e é isso que eu sinto um bocado de falta no som em si, no próprio som. Pá, mas pronto, tipo, acho também que cada um tem que acrescentar aqui o seu tempero àquilo que é o universo musical que existe. Pá, se calhar é uma tarefa minha, pessoal, né? não quer dizer que agora todos tenham que começar a... Por favor, não esgotem os discos de música africana que existem na lógica, eu também preciso. Eu não percebi, tu estavas a dar como bom ou mau exemplo? É um perfeito exemplo. Ah. É um perfeito exemplo do Pai Grande, é um perfeito exemplo daquilo que eu sinto a falta na sonoridade da cena que representa a Luanda. Pá, não encontro muito a cena assim desse género. Pá, adoro o MCK, acho que ele também tem uma escrita espetacular, mas sonoramente nem sempre me agrada. Agora o Pai Grande tem um único disco que... Sim, que chama bastante a atenção. Nem sempre te agrada a sonoridade do Capa? Yeah, nem sempre. Apesar de lhe teres produzido discos? Sim, acho que não tem, não é por aí. Nem sempre. Acho que é o excesso de boom bap. Ok. Acho que é o excesso de boom bap que às vezes não me diz muito. Acho que preferia uma coisa um bocado mais elaborada, com outro tipo de registro de tudo, de pianos, de... Outro tipo, aquela compostura musical, né? Mas pá, gostos. Mas quem é que te inspirou nessa altura? Quem é que tu estavas a pensar mesmo no ano 2000? Quando comecei a fazer a Gongonha. Não é? Sim, antes, quando entrei nesta... Quando entraste nisto. Quem era que tipo de coisas é que tu querias fazer? Era só fazer? Pá, porque não havia nada, tá? Tipo, não consigo dizer, olha, pronto, eu tava, pá, ouvia muito high-tech, ouvia muito Madlib, como disse, mas... Pá, mas eu nunca fui aquele gajo de imitar aquilo que o outro fez, sim, tá? Sim, tipo, nunca tive essa cena em mim, eu acho que se ele consegue, eu também consigo, tá? Tipo, nunca fui de imitar, as coisas em dia é muito mais simples, há muito tutorial no YouTube, tens muito por onde procurar. Chegas ali, sacas o sample pack do Madlib e tens 90%. Sample pack do iTech e pronto, e fazes igual a ele. É um bocado. É outra cena. Acho que eu queria só conseguir comunicar, tipo, pintar, tipo, um certo sentimento que eu não encontrava. Tá? Tipo, é um bocado difícil tipo, de explicar isso sem pôr play a uma música, é um bocado difícil de explicar isso. Mas já, tipo, passei lá. Lembro na altura, foi uma altura que começou a ser aquela revista que era Hip Hop Nation, lembras-te disso? E o pessoal ficava um bocado em choque porque os músicos, que na nossa cabeça tinham uma referência, às vezes a referência era uma totalmente diferente. Yeah. Lembro que o Fusível disse que um dos músicos que mais ouvia era o Common, acho que o pessoal ficou tipo, foda-se. Ele deveria ser o Necro, se calhar pensaram que deveria ser tudo ao contrário. Não, mesmo é o Common, tipo, tipo, foda-se, que essa merda tem a ver com o pão, tem a ver com a batata. Mas pronto, é o que lhe inspirava. E acho que no meu caso também foi um bocado isso. Pá, não tinha muita referência de música, tanta referência de música africana, estás a ver? Quando chega, estavas a dizer, no início dos anos 90, quando começa a aparecer o Gabriel Pensador e a SSP, como é que chegava? Era tipo cassete, televisão? Cassete, televisão? Como é que era? Cassete, televisão, na altura começaram a vender CDs lá em Luanda. Sim. E mas havia tipo lojas, discos? Não. A maior parte era um pirata, era aparecendo assim. no mercado pirata, no mercado do Kina Xixi, agora já nem é mercado. Como é que chama? Kina Xixi. Ah. O outro é o Rock Santeiro, não é? O Rock Santeiro era um Colombo. Okay. O Colombo, versão no chão, né? Okay. É um mercado ao ar livre da África. Não, mas era no Kina Xixi, vendiam CDs e cassetes também, né? Eu lembro que tinha um CD, tinha comprado o primeiro CD do Snoop, o Doggy Style, conheço essa merda. Só depois de ter desenvolvido o meu inglês é que eu percebi que eu andava a cantar. Mas cantei, conheço aquele CD de trás para frente, frente para trás, podes pôr aqui qualquer música de repente que eu vou te fazer. E foi um CD, por exemplo, que me marcou muito, a cena de contar história, ter uma história, ter um princípio quase cinematográfico. Uhum. Acho que esse reflexo da Ngonguenha também vem um bocado dessa escola do West Side, né? do storytelling, do disco do Snow. E na altura tinha esse, tinha um do Pensador, o primeiro do Pensador, que também conheço para aqueles... Esse álbum todo, então conheço perfeitamente. E os SSP era o que havia na altura. Depois apareceram umas cópias dos SSP. E só já quando eu estava cá em Portugal é que houve assim, o primeiro lançamento de um disco independente de rap. Foi o do Leonardo Aúti, o primeiro rapper angolano a ter um lançamento independente de disco. Mas nessa altura depois já há tipo, internet para trocar, tipo, seja no IRC, seja onde for. Já havia. Um ficheiro, dois ficheiros, etc. Mas antes disso, como é que era? Como é que chegava a música? Pá, antes disso, o Capa sempre que podia enviava-me CDs. Okay. Assim, com temas. Inclusive, antes de fazermos a Ngonguenha, eu tinha assim, fazer algumas músicas. Fiz várias músicas com o Keita Mayanda. E tínhamos assim, fomos uma... Era Revolucionário e Condutor, que era o nome da cena. E ainda fizemos uns 4 ou 5 faixas que... Ainda houve assim um... Que era assim um base fixe. Mas sim, era tudo CDs. Aparecia CDs. De vez em quando o pessoal mandava músicas para a net. Mas era tudo CDs. Mas, e as ligações, tipo, em Luanda, não, eram... Era, havia pessoal com net, havia... Mas a net era fixe? Epá, era o que era. Okay. Era o que era, tá? Tipo, era o que era. Lembro que havia um rapaz que era o Mário Pinho, que produziu o primeiro disco de Hemoglobina. Pá, ele tinha net, mandava, tinha cenas, enviava assim uns sons de vez em quando, a gente ia estando um bocadinho a par, né? O Luat ia e vinha muito de lá, então trazia sempre temas novos e cenas novas dos Filhos da Laesta. Havia assim uma... A gente ia se alimentando do que existia de lá, né? Tipo, não era... Um ano tem uma cena de partilha muito, muito, muito grande, né? Não há aquela cena de vou guardar o meu som para ninguém ouvir, mas mete na rua já e espalha, por amor dos queridos, para ver se o máximo pessoas ouvem. E chegavam coisas, iam chegando coisas. Depois, pronto, quando a net foi se tornando melhor, tipo, era só, pá, saía quase sempre coisas, mantinha-se o contacto perfeito entre aquilo, um gajo alimentava-se daquilo que acontecia lá, na boa. E as coisas de fora chegavam facilmente a Luanda quando estava, e a Cuba? Epá, Cuba esquece. Cuba não tinha... Cuba é muito complicado, claro. As cenas de fora, mas a Luanda sempre chegou muito a cena de fora. O próprio Kuduro é um exemplo disso, não é? O Kuduro é os produtores angolanos a tentarem fazer house. Sim. Pá, por muito o pattern acaba sempre por ser aquele pattern mais acelerado de kizomba, quase. Pá, é tanto que o duro como é quase uma samba muito rápido, né? Não, estás a dizer que não havia lojas de CDs? Era nesses mercados paralelos? Não, não havia lojas, tipo, pá, havia pessoal que trazia discos de fora. Okay. Depois lembro-me que lá em 2000 e poucos, 2002, 2003, abriu lá uma loja que era a RMS. Foi a primeira loja que eu me lembro ser loja de CDs mesmo. Yeah. E é que começaram a haver, tipo, importação de discos, assim, havia... Já encontravas, tipo, aquelas prateleiras bem bonitas, com categorias. E depois morreram os CDs. Depois, pronto. Imagina, ainda tens uma, o mercado africano, ainda é um mercado que compra discos. Né? Ainda tens artistas que vendem, vendem discos. Né? Logicamente que os números que se falam em Angola às vezes são um bocado exagerados, mas há pessoal que vende discos. Há pessoal que vende 10 mil, 15 mil num dia, tipo, um valor... um valor elevado. Como é que foi no segundo disco do Guabalha, aquele que escutou? Pá, nós tínhamos 1000 cópias para aí, tipo, não fizemos um valor assim muito pequeno, não. Nunca pensámos que ia haver assim uma... tínhamos 3000 cópias. Pá, sim, acabaram, tipo, não houve uma procura boa. Pá, foi tipo em quanto tempo? Poucos. Pá, foi um, pá, 8 horas. Ok. 8 horas, começámos ali de manhã... Mas continua, ainda tem esse tipo de força, esse tipo... Pá, eu acho, eu sinto que sim, eu sinto que há uma procura, é uma cena de... O angolano, de modo geral, tem uma cena de apoiar o artista, de comprar a mercadoria do artista, de querer mostrar que gosta, né? E a venda do disco, o fato de estar cara a cara com o artista, pedir um autógrafo, não sei o que, ainda tem muito peso, né? Logicamente que o disco, um dia depois, está na pirataria. O Capa já contou a cena de ter começado uma venda de um disco de manhã, às 8 e às 3 da tarde já apareceram gajos já com o disco dele pirateado. Que compraram num gajo que estava ali na esquina mesmo, quer dizer, já tá, a competição já está na porta, tá vendo? Tipo, acho que não estamos nesse nível, né? Nem de perto, né? Acho que ainda fazemos uma música um bocado de nicho em termos de uma mãe. Sim, sim, sim. Mas que, pronto, existe pessoal que curte, que acha interessante. Não, eu estou a pensar no mercado, porque o CD praticamente morreu em quase todo lado. Não, mas em África ainda tem muita força. Ainda tem força, ainda tens gás a vender. Não, e Força Suprema vieram de lá agora há pouco tempo, lançaram um disco lá. Pá, é só ver imagens na internet e conversar com eles e perceber, tipo, uma enchente grande. Não, porque como estavas a dizer, quando nos anos 80 e 90 não havia grande... Pá, não, era outro... Não se vendia muitos CDs, só isso? Não, nos 80 e 90... Os artistas há um ano já faziam CDs cá em Portugal. Sim, sim. Não, mas lá... Levavam para lá. Pois. Vendiam lá... Pá, nem sei como é que era o processo para vender discos lá. Porque lá depois apareceu o lançamento do disco nas portarias da rádio. E depois isso tornou-se um hábito já normal. O Estado instituiu uma praça, que é a Praça da Independência, onde há lançamentos habituais de discos todos os fins de semana, quase todos os dias da semana. Depois, de acordo com a tua força de promoção e com a tua consegues levar ou não levar pessoas lá. Ou seja, e continua a haver vendas, continua a haver procura-se até hoje, mesmo com Portugal termos a Xana Tok Tok com todo o respeito em topo de vendas, e outros músicos não chegarem a 1000 ou 2000, acho que estamos em um universo totalmente diferente. Por alguma razão o Asher está a mandar música, está a lançar discos, o Chris Brown está a lançar discos exclusivos para a Nigéria, né? Sério? Acho que está a ver ali, está-se a perceber se calhar que é um mercado que tiveram a negligenciar, que tem muita mais força. Sim, pois, era por aí que eu estava a pensar, porque, não sei, mesmo em Portugal, só a partir dos anos 80 e 90 que se começa tipo, a ter mais, a ser mais fácil comprar discos mais variados, sem ser aquela, sem ser tudo, pá, em que há uma maior diversidade e depois... Pouco tempo depois acaba o mercado. Acabou tipo, o mercado. Já não existe praticamente. Yeah. E não sabia. Não, ainda vê. Acho que ela não se vende tanto como há 10 anos, como há 5 anos atrás. Não vende. Vende discos. E à medida que a internet vai ficando mais rápida, as pessoas percebem. Yeah, faz mais. Faz sentido até explorar outras vias de, yeah. de chegar ao artista. Deixa-me só confirmar aqui uma coisa, porque da última vez... Já está a parecer que nem estás a gravar já. Não, isto continua a gravar, o som deve ficar muito mal. Está aqui tudo certo. Só vou confirmar que da última vez aconteceu aquele percalço muito divertido. Aquela compressão, ultra compressão. Ficou tipo... Já não lembro quanto é que era, eu acho que era 16. Compressão 16 e o som muito, muito, muito mal. Espero que este esteja um bocado melhor, até porque nós não estamos num café, que foi onde foi o outro, com um ruído de fundo. Estamos aqui num estúdio que espero que não tenha tanto ruído, não é? Espero que não seja tão fixe, que não seja tão mau. Espero que seja um bocadinho nada melhor. Senti-me tão mal nessa não se bem, mal acontece. Pedi desculpa e etc. Acontece. Foi um bocadinho triste. Agora se bebemos uma cerveja, a gente já esquece assim. foi o... Nunca mais aconteceu e nunca tinha acontecido assim, dessa maneira. Há uns que têm muito mau som, porque há ruído de fundo, porque há isto ou aquilo. Mas é tipo, foi o pior mesmo, o pior. E a culpa não foi tua, a culpa foi toda minha. Normal. Eu não fazia ideia que dava para mudar o coisa. E pá, pronto, compressão. A partir daí percebi a compressão desta porcaria. Pá. E por isso é que eu estou sempre a olhar e tipo a ver se vai ficar, não mexer, e não sei o quê, não sei o que mais. E a segunda semana seguida com alguém que pertence ao Bracação Sistema. Quem estive esta semana passada? Foi a Blaia. A Blaia. Foi fixe, não é? Foi. Aquilo ao vivo tem Covid. Sou muito mal. Porque acharias que não seria fixe? Não. Às vezes a pessoa que podes levar e que não consegue tirar tanto suco. A pessoa que é seco, é normal, sim. Como claro tudo na vida, né? Claro que sim. E a pessoa também que às vezes tem dia assim meio dark, não está tipo muito no modo de comunicar. Eu gosto quando as conversas ficam dark. Se quiseres, se tiveres aí. Não, mas se tiveres aí alguns pensamentos assim mais tristes, podes mandar aqui para cima da mesa. Não tem esqueletos assim na gaveta. Olha, neste caso o Juan, quando está o microfone. Não é mesmo? Podes não tenho, falar do que quiseres. Não, está-se bem. Estou triste, Naruto vai acabar. Naruto vai acabar? Yeah, e estás triste? Estou triste, é a única cena que está. A única dor está no meu coração neste momento, é isso. Depois de tantos anos, foda-se. Já estava acostumado já aqui. Mas é uma cena que segues? Sim, eu costumo ver. Dou um tempo, vou vendo, não sei o que, mas sim. Sempre que possível vou. Acho que esta entrada das cenas da Marvel acabou por tomar muito o meu foco de atenção. Quais cenas? Quais especificamente? Tudo. Tudo da Marvel? Tudo? É, tudo. As cenas acho podre, mas vejo, já vi. Né? Quais cenas é que achas podre? É pá, não gostei do Ant-Man, achei podre. Não gostaste do Ant-Man? Pá, achei, não, achei fraquinho. Estava agora a passar na televisão, estava a ver, estava a lembrar-me, estava a rir-me, estava a gostar. Não, aquilo é um. Tipo, a cena e a importância que ele tem e como é que ficou, tipo, totalmente. Eu não via desde que saiu, que fui no cinema, yeah. E estava a rever, imediatamente antes de ir para aqui, estava a ver o Ant-Man especificamente, e estava a rir-me, estava a gostar. Estava a sentir. Estava a passar a televisão. Já tenho que ver de novo. E estava a rir-me, estava a gostar, e estava a pensar, isto é fixe. Pá, fixe, eu acho interessante é que eles consigam, tipo, pá, agradar, tipo, vários leques. De... Mas pronto, esse achas podre, o Ant-Man? Deadpool é do caralho. Mas Deadpool não é bem Marvel. É Marvel normal, é Marvel! Mas não pertence. Não pertence? E como é que não pertence? Não pertence aos estúdios. Não pertence aos estúdios Marvel. Não, porque aquilo. Sei, essas coisas são todas eu sei, mas, Marvel. Mas olha. E esse é da parte dos X-Men. Os livros são iguais. Os livros são iguais, são, mas. Acho que os estúdios não são iguais. A réplica mais fiel, tipo, que tem havido. Uma das mais fiéis que tem havido. Sim. Por exemplo, o Luke Cage também está muito parecido, mas está boé já 2016 e o livro era um bacano com uma roupa boé da podre. Sim, aquilo era após Black Exploitation, anos 70 e tal. Mas curtiste Luke Cage? Pá, está fixe a cena, um bocado fraco o inimigo ali, aquelas lutas podres, mas pá, é novela. Eu curto o inimigo. Pá, eu achei um bocado fraco. Acho que quando vês o do livro percebes que é um personagem boé dark que está sempre prestes a lhe matar, eu não entendo como é que... Eu curti o inimigo, aquelas cenas que o gajo tem o Big na, na parede e... Não, mas esse nem é o inimigo, meu, esse... Não, spoiler, te estraguei tudo. Esse, pronto. Tens que ver. Há mais de qual... O Luke Cage não tem só um inimigo. Eu estou a dizer, esse inimigo... Como é que ele se chama? O ator chama-se Mahershala Ali. Sim, sei quem é. Agora não me lembro do nome do coisa. Pronto, mas pronto, esse, o inimigo O do Biggie, esse sim, é fixe. E o Daredevil, curtiste? Também, sim. Não curti tanto a segunda temporada. Não curtiste do quê? Curti o Punisher, não curti tanto a segunda temporada. Mas a segunda temporada é o Punisher! Ela chorar a temporada toda! É uma cena que os filmes não têm tanto, que são. As séries têm vilões mais fixes. Eu acho que as séries da Netflix, especificamente. Pá, porque tu também tens que ver que tu consegues, tipo. Pá, nos filmes é muito rápido. Então, tu numa série tu consegues entrar muito mais. Vão buscar pessoas melhores e personagens achas melhores. Acho que é isso, acho que é verdade. Sim. Eu curti do Ultron, o Ultron está muito bem feito. O Ultron é fixe e o gajo é fixe. O Ultron está muito bem feito, mano. Sim. O Ultron está um bom inimigo. Acho que, sim. Por exemplo, posso. Pá, não me lembro, quem são metade dos inimigos. Não me lembrava, olha, do Ant-Man. Ant-Man não me lembrava de quem é. Pá, o inimigo. Não interessa. Não é interessante para nada. É isso, eu não me lembrava do inimigo do Ant-Man. E eu vou me lembrar sempre do Vincent Onofre. O Ultron está muito fixe. Na primeira temporada de Daredevil, pá. O Kingpin, mas pronto. O Kingpin do gajo é incrível. E Elektra, não. Fixe, meu. Tornou-se minha inimiga, volta a ser parceira. Sim, mas pronto, já vai morrer. Não gostei tanto da segunda temporada. Eu senti. Não. Senti muito o Punisher. Pá, e agora, por exemplo, o Marvel Legends of S.H.I.E.L.D., que é uma série que eu ia vendo assim de vez em quando, porque queria ver o desenvolvimento dos personagens. Eu parei. Pá, última temporada, não tens que ver. Parei para ir na terceira, já não lembro. A última tens que ver. Só isso que eu vou dizer. Ele era mau, afinal, e depois... A última tens que ver, porque a última, tipo, pá... Sim, mas já ouvi dizer isso, mas a última está... Não, tipo, para introduzir o novo... O novo... Ghost Rider. Ok. Já só por aí, já. Já tinha vindo. Que não é o Nicolas Cage, felizmente. Pá, mas o Nicolas Cage, o segundo filme do Ghost Rider, que é, vais dizer também que é mau. Eu só vi o primeiro, não... Foda-se, vai ver o segundo, por exemplo, fala. Achas que é bom? Temos aqui o assunto da Marvel para a gente falar para o segundo. Curte o segundo, é? Vê o segundo, vais perceber o que aconteceu. Ok. O primeiro filme foi tipo... Indústria, logo. Sim. O segundo filme é mesmo a Marvel a dizer, agora somos nós. Mas pá. Não é... Quando o estúdio Marvel é outra coisa. Mas vê. Ok. Vais perceber. Pronto, está bem. Tens lá cenas que só mesmo consegue acontecer daquela maneira se o gajo estiver bem representado. Okay. Pá, o filme está muito bom. É como o primeiro Punisher. O primeiro Punisher que a Marvel fez, de verdade, da Marvel. Muita gente nem sabe que existe. Não, há o do... Como não, é que ele se chama? O Dolph Lundgren, não. É o Dolph Lundgren. Não, esse não existe. Eu depois é o Thomas Jane. Não existe. E depois é o Ray Winston, não é? Não. Ray qualquer coisa. Não, mas é o Punisher história... Warzone. Que é aquele Warzone. Lugar... Pronto. O Warzone. Isso é um filme. O que é que achaste? Pá, acho que é um filme exageradamente... Agora, o Punisher sempre foi, sim, meu! Sim. É! E aquilo é quase tudo tirado dos jogos. Eu gosto do filme, não acho que é incrível. Mas é bom, que... não se fala. Sim, sim. Ninguém fala. O Punisher... Mas esse é o terceiro. É o terceiro, é verdade. O... Como é que ele se chama? Ray... Sim, de... Ray qualquer coisa. Não é Ray Liotta, mas é Ray, sim. Ray, já não me lembro. Mas está bem feito. O mesmo feeling que sentes nessa ou o mesmo feeling que sentes no Ghost Rider 2. Ok. Mesma cena. Pá, gostei. Pá, gostei de todas as cenas do X-Men. Este último achei já meio inventado, um bocadinho ali. Principalmente sendo o Apocalipse o vilão que é. Eu não vi o último, eu gostei bastante o anterior? O primeiro em que eles são novos. O First Class. É fixe. Esse é o que eu curto mais. Este novo tem cenas muito boas, estão muito bem feitas, muito bem filmadas. Segundo, pá, mais ou menos, não sei. É aquele, volta no tempo, né? É só dizer, esse passou. Essa é a junção dos dois, eu acho que. Os Wolverines para mim são sempre podres, tipo, nunca gostei de nenhum. Nenhum Wolverine? Não. O novo parece bastante fixe. Sim, está com uma boa coisa. Pá, vamos ver. Sempre, as cenas da Marvel têm-me ocupado por causa das séries, né? Vais vendo, entras naquele universo. Sim, pelo menos as da Netflix são tipo 8 episódios, 10 episódios, 9 episódios. Vês rapidamente. Pá, o Legends of S.H.I.E.L.D. já é um bocado de são tipo 23. Yeah. 23, aí já tens que levar. Isso é televisão e são obrigados a ter. Já, yeah, 23. Essa coisa toda. É fixe, pá, a Agent Carter é que... Não gostiste? Pá, comecei a ver, adormeci um bocadinho naquilo, acho que nunca peguei naquilo de novo. Eu curto bastante a Agent Carter. Eu gosto da personagem, gosto da atriz, gosto de... Tem que ver. E é o pai do Iron Man, não é? O pai do Stark. Eu gosto do gajo que faz de mordomo dele. Sério? Vou ver a cena, fixe. Ele tem um mordomo que está sempre... Pá, acho que honestamente entro mais nas cenas da Marvel do que nas cenas da DC. Sim, sim. Também vejo em casa, minha mulher também gosta de ver comigo. pá, vemos ali, agora ela está tá a ver o Supergirl, pá, que não, e o Flash, que eu já nem deixei de perceber aquela porcaria, já está mesmo no nível, já, pá. E vi os primeiros do Flash, não continuei, mas não desgostei, até gostei. Não, eu também curti, só que, pá, já o bandido que estava morto, afinal, agora apareceu de outra dimensão, já está na sétima dimensão, okay. E outro bandido já está mesmo dread. Tipo, pronto, isto nunca vai ter fim, isto nunca vai deixar de ser isto. Pá, perdeu um bocado a graça para mim nesse sentido. E o Gotham começou-se a revelar uma cena fixe, depois tornou-se só aborrecido. Eu pude desistir do Gotham na primeira temporada. Yeah, eu também nem cheguei. Eu nem cheguei a acabar a primeira. Tipo, foi-me tipo, yeah, fuck, já chega. Já estão mesmo já a inventar. Já... Estes gajos que afinal se namoraram no segundo filme, agora afinal já se conhecem daqui. Já... Foda-se, estão a acusar com a minha cara. Aquilo é tipo. É tipo, fazem uma cena sobre o Batman sem o Batman. Yeah. Sem a cena interessante. Tudo à volta sem tudo o Batman. Pá, e o Arrow, meu Arrow, é aquela seca do caralho. Foda-se. Eu o Arrow nunca curti, nunca consegui entrar no Arrow. My name is Oliver Queen. Este para mim não dá. O Arrow para mim não dá. É demais, não é demais? Sim, my name is Oliver Queen. And I am. Nunca deu. Arrow. Nunca cheguei. Porque é o fato de gamos de inverno, caralho. Pá, nunca consegui. Também, se calhar, nunca dei. Não, mas eu também nunca. Nunca tentei sentar-me e ver. Eu apanhava sempre a televisão, eu apanhava sempre a meio e não gostava de nada. E pá, nunca mais tentei. Estranho. Pode ser extremamente injusto. Não, não, é só estranho. Nunca vi um episódio do início ao fim. Não, apanhava sempre a meio, vi tipo 5 minutos. Nem dava vontade de recuar no nosso. Isto não é para mim. Isto não é para mim. Isto não é para mim. Ah, yeah, eu sou. Culpa. A DC não é uma cena mesmo que me chama nada a atenção. Não sei. Pá, não sei. Tem o Batman, que é do cara, acho que é uma cena fixe. Sim. Pá, é que nem o Super-Homem. Nem o Super-Homem, acho que seja uma cena tipo. É bué vago, tá, né? Todos têm poderes, bué, não sei o quê. Pá, de repente é o Super-Homem que recua e recua no tempo e que atira raios. Foda-se, este gajo é ridículo, tá, né? De repente vem um gajo com uma pedrinha e dá-lhe um soco e ele morre, sangra, man. É bué. Não dá, tá, né? Não dá. Pá, é, mas é isso. E o Naruto vai acabar, foda-se, triste. Não sei se seguiste, se viste. Não. Boa cena, mano. Bom. É o gajo mais burro do mundo, com o maior potencial do mundo, e que só vai se apercebendo pelas razões mais erradas que tem aquele potencial que tem. Pá, depois, pá, demoras muito para perceber, afinal, que o gajo vem de uma linhagem de gajos poderosos. Pá, demoras muito para entrar na cena. Foda-se, eu vi toda a cena inteira mesmo, do Naruto pequeno, tudo. Pá, vi o dele jovem, o Shippuden, né, que ainda está a dar. Estou a ver, vou vendo ainda, né? Pá, é impressionante. Isto tem de ser bem difícil entrar, que é tipo, tens de ver, tipo, tens de trabalho não. De casa. Pá, por acaso não, por acaso tem uma cena fixe que eu acho bem interessante, é que é boa novela, é boa aquela cena manga de novela, de, no meio da luta, lembro-me, tipo, tu se vires, sei lá, 40 episódios, tu percebes como metade daquilo, estás a ver? Ok. Não é impossível. Pá, ele é um gajo muito burro, mano. Um gajo mesmo burro, tosco, chato, com bué da poder, eles explicarem coisas bué difíceis e eles só entendem se falas de comida, tá bem? Tens que fundir a água e não sei o que, o gajo está mesmo a pensar. Então fala-me em comida, e depois tu explicas em comida e ele entende. E acho que isso faz dali uma cena porreira. Pá, pronto, o Game of Thrones também já estou um bocado, já chega, já. Não, mas tens de esperar, tipo, dois anos chega. Entre temporadas também não. Não, foda-se, já chega, foda-se. Já chega? Não queres saber nada. É pá, já estou um bocado farto, mas já está. Acho que a última temporada tirou-me qualquer pensamento que eu tivesse de estar farto, porque ele deu. Pá, acho que eu não cheguei a essa reviravolta então. Hã? Acho que eu nem cheguei aí. Pronto, então. Já ver, levaram a Daenerys, depois de repente, pá, já te fiquei naquela foda-se de novo. Agora o dragão fugiu, nunca vira, já está mesmo. Ela queimou todos. Depois de repente, aquela bruxa não sabe um caralho, afinal é velha. Vê-se. Ai, ô caralho, esta merda depois vive o Snow depois morre. What the fuck? Tipo, dreads, tipo, vão para o caralho. Tipo, não há esperança nesta merda. Não, a última. Gostei bastante da última temporada. Aquilo fez lembrar o Jane Bunda, estás a ver? É um livro bué da grande, lês bué, tipo, à espera que apanhem o mal, de repente o mal morre de malária, tipo, foda-se. Que merda de tempo que eu perdi. Spoiler, as pessoas agora não vão ler, já não. Não é isso que acontece, só vou dar um exemplo do que poderia ter acontecido, é? Claro. Yeah. Mas pronto, é tipo, pá, eu gosto. É fixe e interessante haverem sempre cenas novas a sair, com um contexto porreiro, estás a ver? Pá, adorei o Star Trek novo, não sei se viste. Vi. Pá, curti, não curti, acho que está tá a porreira. Eu gosto da cena, está a treino. Eu curti que tivessem pá, usado, em vez de, no fim, em vez da Maya VC Boys. Yeah. Podiam ter usado a Maya Public Enemy, que já tinha usado antes. Yeah. Yeah, é verdade. Preferia isso. É verdade. É fixe a cena. Não saía da Def Jam, era mesmo. Ah, não, porque o Sabotage já não é da Def Jam, eles já tinham saído. Já tinham saído. Certo. Esquece, esquece. Comentário estúpido. Não, mas curti do filme. Acho que esta saga, tipo, o facto de eles terem conseguido dar esta reviravolta tão boa, atropelou o Star Wars totalmente. É bem feio dizer isto, boa da gente vai... Não atropelou em termos de bilheteira, mas... Não, pá, não é, nem é pela bilheteira, meu. A história é interessante, meu. O Star Wars já está... Agora o gajo tem uma irmã, agora a irmã também luta, ai, ô caralho, já está tipo, ai, ô caralho. Que é um bocado também o cão também luta, que é um bocado o cão, como é que chamava o cão do Superboy? Era o cão do Superboy, não sei. Crypto, lá que chamava. Okay. já está tipo assim, sim, tá, sim. De repente agora, sei lá, aquela larva que lutou no episódio 7 ou 4, de repente também tem. Já chega, meu! Ok. É mais por aí, mais por aí. E o Darth Vader não aparece nunca mais, que era um gajo boi da bom, foda. Yeah. Já os vilões vão sendo fraquinhos, mano. Este último vilão de Star Wars foi fraquinho. Eu curto Kylo Ren. Gostaste? Não sei, mas é fraquinho. Eu curto o gajo. Acho que foi das minhas coisas favoritas. Eu curto o gajo que faz de Finn, o ator. Yeah. Eu curti o gajo e fiquei muito contente com ele ter falado. Contente, não é tipo... Sim, não afeta nada à minha vida. Acho que é fixe. Acho que é giro, não é? Tipo... Mas gostaste da história? Acho que a história é interessante. Ah, mais ou menos. Mas gostei do Kylo Ren. Gostei do Ren. Há personagens tão fixe, tão bem apanhadas. Mas ali cenas que eu achei muito fracas, mano. Sim, não sou adorador do filme. Mas de sempre, maneira sempre nenhuma. Sempre tiveste um pico muito grande de teres inimigos cada vez mais maus, estás a ver? E isto foi o meu contrário. Isto também, pá, já que a força não existe, vamos mandar aqui um gajo para aqui. Yeah. Eu curti agora. São gostos? Não, claro. A pessoa que gostou do Street Fighter do Van Damme, tipo. Yeah. Nada a dizer. O gajo mais americano do mundo a fazer de Gael. Não é? Um belga. Um belga. Aqueles personagens, é o Gael, como é que se chama a outra personagem que também é americana? Era o outro gajo, era o Gael e o... Não, e ela. Ela também é tipo... Não. Ela faz parelha com ela. É a Kylie Minogue, que é australiana. É um belga e uma australiana a fazer as personagens. A Chun-Li. Não. Não, há outra gaja que é a... Que é também do exército com ele. Sim. Kami, pronto, é isso. São belga e australiana. Na sua da época do Street Fighter. A minha grande tristeza é... Primeiro terem fodido totalmente um filme do Tekken. Não fazer um bom filme do Tekken. Mas nunca houve bons filmes de videojogos. Não costuma haver. Mas há uns que ficaram, há uns pouco, Final Fantasy, os últimos Final Fantasy são muito bons. Foda-se, são muito bons. Sabe, mas estes jogos de luta não costumam dar. Os de luta está fodido. Mas há bom filme de Street Fighter, não é filme, mas é manga. Ok. Nunca viste isso? Não. Ah, oh, não, então vou ter que copiar, isso está aqui, vai já. Ok. Vai já, tens dois filmes manga clássicos. É de ver. Bom, obrigado. Já temos que 1h90. 1h13. Pronto, está feito. Obrigado. Já falamos de lixo suficiente.